anticipated moment in racing. Fala galera do Truat, começando então nossa edição Drops, mais uma semana aí, né? Agora já mais próximos aí da Daytona 500, que está chegando já daqui 3 semanas, para ser mais exato aí, estamos aí na Daytona 500. Então, claro, já se tem toda a expectativa, já que no final de semana agora passado foi a 24 horas de Daytona, né? Então isso já temos um passo aí, mais um pequeno passo aí, já para tão aguardada aí Daytona 500. E claro, né, o início da temporada, a bandeira verde para a temporada da NASCAR 2016. Lembrando que esse final de semana tem um Super Bowl, né, que é, até por questões de mercado, questões de público, questões de fã, né, é sempre que meio folclórico. O Super Bowl aconteceu o Super Bowl, depois aconteceu a Daytona 500. Chegou até alguns anos aí acontecer assim, quase na mesma data, né? Mas aí parece que a NFL e a NASCAR entrou num bom senso aí e dividiu o evento aí, né? Sempre eles colocaram sempre o Super Bowl na primeira ou segunda semana de fevereiro e depois a NASCAR vinha com a Daytona 500. Então, para não ter problema pro fã, para quem gosta dos esportes americanos aí, norte-americanos aí, né, realmente é uma colher aí, é um prato cheio aí para nós aí, que eu particularmente gosto do Super Bowl e não preciso nem falar que como gosto da NASCAR, né, é uma forma de estarmos acompanhando tudo aí, tá sempre de olho no, na NFL também, né, afinal de contas, né, a final da NFL é o esporte mais assistido do mundo, isso porque é um esporte norte-americano, né. Ele parece que, se eu não me engano, me falha a memória, só perde para a final da Copa do Mundo. Então, é um evento muito grande, realmente muito grande aí, de maior público aí dos Estados Unidos e no mundo aí, né, final do Super Bowl. Mas o assunto é NASCAR, vamos falar de NASCAR. 24 horas de Daytona aconteceu agora, nesse final de semana passado, né? Foi durante aí o intervalo da terceira edição Drops para agora a quarta edição Drops. Vamos falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho também do Sprint Unlimited, né, que já também está chegando aí, daqui 2 semanas já é o Sprint Unlimited. Vamos falar dos elegíveis aí, quem pode aparecer aí, em que lugar de quem que vai aparecer. E vamos falar também aí das últimas notícias aí, né, agora saiu recentemente aí o Tony Stewart aí, né, sofreu um acidente aí e está de molho, né, está com problema na coluna aí. Né, diz que vai se curar e volta para correr aí, vai aparecer na Daytona 500 aí, né? Então vamos aguardar aí, mas a gente vai aprofundar um pouco nesse assunto aí um pouco mais para frente. Quem tá comigo hoje é o Guilherme. Então, Guilherme, dê boa noite a todos aí, Guilherme. Boa noite, pessoal. Estamos aí para mais uma edição do Drops, né, nessa intertemporada aí de NASCAR, né? Vamos falar um pouquinho da Rolex, que é um evento importante que gira em torno do certame da NASCAR e outros pilotos, né, de reconhecimento mundial. E é isso aí, né? Cada vez mais perto da Daytona 500. Então vamos lá. Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom caminho ao trabalho, à escola aí, à faculdade, a todos que estão nos ouvindo aí, né? E claro, sejam sempre bem-vindos aí, sempre quando aparecer alguma dúvida, pessoal, e você estiver aí durante a semana, não precisa esperar a gravação, pode procurar a gente no Twitter, ou no próprio Facebook, ou lá na página do Big One Brasil, para tirar dúvidas de vocês aí. Talvez alguma dúvida rápida e simples de resolver, não precisa guardar a edição para estar tirando essa dúvida. Então vamos lá, o primeiro assunto de hoje, dessa edição Drops aí, vai ser a 24 horas de Daytona, como foi as participações, né, como foram as participações dos pilotos da NASCAR, eles que estiveram na pista lá. Começar com o Brandon Galgo esteve com o time da Oreca no carro número 20, né, na classe PC, lá do protótipo de Cars. Eles terminaram 8 voltas atrás, né, 8 voltas atrás do líder. Eles terminaram aí, teve um problema, tiveram alguns problemas aí, né? E então o Brandon Galgo foi o Ele foi o oitavo colocado aí, se eu não me engano, oitavo, isso mesmo. Oitavo colocado aí, o Breno Galgo aí. Ele falou aí, depois da participação, ele falou que esteve feliz, falou que foi um grande momento aí para ele aí, que foi uma honra participar das 24 horas de Daytona, mas eles não conseguiram ir muito longe não, né? Temos também a participação do Andy Lally. O Andy Lally, como sempre, andando super bem aí, foi o campeão da GTD. É, o Andy Lally aí, então parabéns ao Andy Lally. O Jamie McMurray e o Kyle Larson não tiveram muita sorte. O carro número 2 apresentou problemas. Eles perderam 10 voltas. Eles conseguiram recuperar as 5 voltas, né? Depois, por voltas mais ou menos aí, em torno de 5 horas, mais ou menos, eles conseguiram recuperar 5 voltas, a média de uma volta por hora. E ainda restava 9 horas de corridas, ou seja, eles poderiam ter grande chance aí de voltar, não na volta do líder, porque voltar no, na volta do líder é complicado, mas eles tinham chances aí de realmente terminar bem a corrida. Mas depois o carro apresentou de novo problemas, aí se complicou um pouco mais e terminaram em 13º no ranking geral, né? O William Jamie Dig também fez a sua participação no carro número 60 e também não foi muito bom, quebrou logo no comecinho da corrida. É, o carro do Edinho me indica o 60 e terminou no geral, se eu não me engano, foi em 50º lugar, né? Terminou aí muito mal aí, não conseguiu ir muito longe aí o carro número 60, que é o carro do Oswaldo Negri, né, do John Payne e do Oliver Pla. Infelizmente, é um carro que tinha grandes chances aí de ir um pouco mais à frente e um pouco mais longe aí, mas acabou terminou apenas na posição de número 50. Guilherme, como você viu aí as participações, né, dos pilotos da NASCAR aí nessas 24 horas de Daytona desse ano de 2016? Enfim, como anos anteriores, sempre tem a grande expectativa do carro 02, né, da Ganassi ser o carro que vai dominar. Talvez, se não tivesse apresentado tantos problemas, até talvez seria, né, o carro que dominasse, mas a gente sabe que 24 horas de Daytona é uma corrida complicadíssima, né, então não basta ter bons pilotos e um motor forte, um carro bem acertado. O carro tem que durar as 24 horas, né? E a gente sabe que muita gente fica pelo caminho, né? Apesar de perder muitas voltas, o pessoal geralmente conserta o carro, volta, né? Para, volta, para, volta. Mas não deu dessa vez para eles, né? Pro Larson nem, né, pro McMurray repetir o feito do ano passado, né? Demais, o Andy Lally, a gente sempre sabe que ele sempre anda bem, né? Dessa vez ele correu numa categoria diferente, né? Antes ele correu, eu acho que o ano passado ele correu no, no. Não, ele já tava correndo nessa, né? Faz tempo que ele correu o protótipo. Mas no mais é isso aí. Aqui nós no Brasil é complicado, né? Porque ela começa em torno das 7 horas, né? Acho que, se eu não me engano, 7 horas, 6 horas, 6 horas da tarde, eu acho 5 e que é, meia né? da tarde, É, isso Guilherme. aí. Esse ano foi 5 e meia, ano passado começou 5 horas da tarde. E acaba em torno desse mesmo horário no dia posterior. E a Fox, ela só cobre em torno de 2 horas, as primeiras 2 horas, eu acho, e deu as últimas 2, 3 horas. Acho que dessa vez até cobriu 3 horas final, né? Esse ano eles aumentaram 1 hora, foram 3 horas no começo e 3 horas no final. Então acaba sendo tudo o bom mesmo, que é durante a madrugada, né, aonde geralmente acontece os problemas, e tu vê, né, as batidas, os freios, né, porque pega a parte fria, né, o dia esfria durante a noite e começa a dar problema nos carros. Então essa parte interessante geralmente é a madrugada aqui, né? Então só quem tá muito afim para pegar e achar um stream, É, então é complicado, né, para a gente que está assistindo. Então, não, eu particularmente, né, consegui acompanhar muito pouco da prova, mas pelo Twitter eu ia acompanhando o que estava acontecendo, né. Peguei um pouco do finalzinho da prova, onde a gente pode ver aquelas disputas maravilhosas, né. Até eu acho que eu vi que o Léo estava acompanhando mais a prova do que eu, né, comentando bastante do Twitter. Então, mas eu acho que pelo que eu pude ler e ver, foi uma prova bem mais emocionante do que a do ano passado, né? Não sei qual que é a tua visão, Léo. Não, foi uma prova muito boa, é, né? Uma prova assim sensacional. Eu ainda comentei logo no começo da corrida como que os americanos conseguem fazer um evento tão bom, como eles conseguem. É diferente, até diferente um pouco isso abrangendo um pouco o assunto aí, né? Já meio fora dos pilotos aí, como eles conseguem fazer um evento tão legal. E consegue fazer ele ficar tão emocionante assim. Não sei o que acontece com os Estados Unidos. Fazendo uma comparação, né, com a 24 horas de Le Mans, né, lá nós vimos algo, parece que ser muito mais profissional, algo assim, certinho. Por exemplo, a Peugeot, né, a Peugeot que fez em um ano aí com os quatro carros, tinha uns quatro carros aí correndo. Aí depois chegou a noite, os quatro carros quebrou. A Audi. É assim, algo mais certo, algo que você vê que não foge do normal. Já nas 24 horas, 24 horas de Daytona, sempre tem aí, temos aí, né, uma diferença aí, sempre tem algo de diferente para acontecer. Então, eu fico até assim, pasmo aí, como consegue muito bem a 24 horas de Daytona, se levando em consideração em emoções. Tanto a 24 horas de Daytona como e as 24 horas de Le Mans. São as provas são basicamente aí, não são as mesmas equipes, né? Mas temos aí basicamente o mesmo contexto durante a corrida aí. Alguns pilotos até participam da 24 horas de Daytona e também da 24 horas de Daytona, né? Então, assim, por exemplo, que nem a GT Le Mans. Né, a GT Le Mans, o bicho pegou até no último finalzinho da corrida, né, até no último finalzinho. Eu tenho certeza, se o Porsche 911 tivesse continuado a corrida, a briga teria sido mais intensa ainda, né, apesar do Corvette chegar aí, questões de nem metros, né, foi centímetros de diferença um do outro após 24 horas, é algo sensacional, né? Então, assim, eu vejo a 24 horas como uma grande corrida. Então foi mais um grande ano aí. Eu acompanhei, e falo em porcentagem aí, cerca de 70% da prova eu acompanhei. Né? Eu fui dormir 1 hora da manhã, acordei às 6, já assistindo a corrida, deixei ligado aí a corrida o dia todo aqui. O próprio site, né, da IMSA lá, ela transmitiu a corrida aí 24 horas, teve transmissão a noite toda aí. E no YouTube também teve algumas câmeras aí que dava para ver também. As câmeras onboard de alguns carros deu para ver a corrida toda também. Então foi assim, uma edição muito legal. Só faltou a chuva para ter aquela cereja em cima do bolo. Tivemos aí uma grande novidade, uma grande surpresa aqui, foi o Delta Wing, né? O Delta Wing conseguiu andar um pouco mais aí, liderou a Catarina Liga aí, conseguiu fazer um grande trabalho, mas depois o carro infelizmente sofreu um acidente e não conseguiu. É, foi fim de corrida aí, não voltou para a corrida, não conseguiu fazer mais nada aí. Foi fim de corrida para eles. Mas enfim, a participação dos pilotos da NASCAR foi muito interessante. O Lala, como sempre, andou super bem, né? Acabou batendo aí, a namorada dele acabou batendo com o carro aí e ficou de fora da corrida, que é a Liga, tá, Catarina Liga, onde lá eles são namorados. Para quem não sabe aí da tietagem aí, eles são namorados. Tá? O Jim McMurray e o Kyle Larson não conseguiram ir muito longe. O Jim McMurray, no comecinho da corrida também, quando ele estava no carro, ele acabou saindo da pista, teve problema, rodou sozinho em uma das relargadas. Se não me engano, foi na terceira bandeira amarela da corrida. Se não me falha a memória. O Kyle Larson andou, mas não conseguiu andar muito bem, né? Não foi muito longe também com o carro. O carro também já estava aí em posição não muito confortável, né? O carro número 02 aí. E o Andy Amendinga teve problemas com o carro 60 logo no, no começo da corrida, problema de motor, também não foi muito longe, até que andaram bastante aí, mas não conseguiram ir muito longe aí com esse problema de motor, não. Ficaram muito tempo atrás aí. Então, pessoal, foi mais eu vejo que foi de forma positiva a participação dos pilotos da NASCAR, porque quem esteve na pista, quem sobreviveu, continuou na pista aí, fez um bom trabalho. Então, parabéns a todos aí que participaram ainda da corrida aí. Bom, próximo assunto o Sprint Unlimited, né? O Sprint Unlimited, todo mundo já deve ter visto lá no Bigone Brasil, né? Já que foi divulgado aí os pilotos que vão participar desse evento aí, que sempre antecede uma semana antes aí da Daytona 500, né? Esse ano acontece no dia 13. Se eu não me falha a memória, é dia 13. Vou até olhar aqui a data. É isso mesmo, dia 13. No dia 13 de fevereiro. Ah, um horário um pouco tarde para nós aqui, no dia 13 de fevereiro. Aqui ainda não vai ter virado horário, então vai ser às 11 da noite, a largada às 11 da noite. Não vai ter virado horário de verão ainda, né, quando voltam uma hora aí. Só Daytona 500 que já vai estar 2 horas atrás, hein. Então vai ser no sábado às 11 horas da noite, dia 13, depois no final de semana depois do Super Bowl e um final de semana antes da Daytona 500 aí, né? 25 carros estão aí elegíveis aí para a corrida. Lembrando que temos um piloto que está elegível aqui, mas a chance dele não correr é muito grande, né? Praticamente 99% de chance que ele não corra, que é o Jeff Gordon. O Jeff Gordon não deve correr aí com o carro 24. Aí só quero fazer uma observação aqui, tá, pessoal? O Sprint Unlimited e o All Star, quem classifica é o piloto e não o carro, diferente das corridas, que quem classifica é o carro, não o piloto, né? Pode parecer meio maluco, mas é assim que funciona. Então quem classifica nessa corrida aqui é o carro. Então o Jeff Gordon pode correr com o carro 00, o 99, o número que ele quiser. Pode correr com o carro que ele quiser. Então se o Jeff Gordon arrumou um carro, ele pode correr. Então, com o carro que ele quiser. Que nem, por exemplo, temos aqui na lista de espera, se caso aparecer uma vaga aí para poder correr, o Sam Hornet Jr. e o David Ragan, né? Por exemplo, caso eles forem correr, eles não têm carro. Que nem, por exemplo, o David Ragan estava no 34, então o ano passado. Então, quer dizer então que ele correu no 34, 55. Então, quer dizer então que ele, se ele for correr, não necessariamente tem que correr com 54 ou com 34. Então, com 55 ou 34. Ele pode correr com, sei lá, com 16 do Greg Biffle, com qualquer carro que der para ele para correr, né? Então, assim, o Jeff Gordon não corre, né? Ele é um dos pilotos que marcou pole em 2015, os que estão aí elegíveis por pole, né? O Almendinger, Kurt Busch, Kyle Busch, Kyle Edson, Denny Hamlin, o Kevin Harvick, Jimmy Johnson, Casey Kenny, Matt Kenseth, Brad Keselowski, o Jeff Gordon e o Joe Logano. Né, os vencedores do Sprint Unlimited do passado, né, que venceram aí os anos anteriores aí, Denhard Jr. e Tony Stewart, e pilotos que já foram pole position nas 500 milhas de Daytona, Greg Biffle, Austin Dillon, David Gallen, Danica Patrick e Matt Truex Jr. E pilotos classificados para o Chase em 2015, Clint Bowyer, Jim McMurray, Paul Manor e Ryan Newman. E o piloto por pontos, né, que é o Henrique Mirola e o Kyle Larson. Quem tá aí temos aí os pilotos que são elegíveis, né? Mas eles não estão, tipo, estão baseados na pontuação aí, mas não estão elegíveis porque já não tem mais espaço. Para isso, alguns desses aí que eu citei agora há pouco não tem que correr. Por exemplo, Jeff Gordon. Jeff Gordon, certeza que a gente não sabe que ele não vai correr. Então, teoricamente, o Casey Mears, né? Ele é o primeiro dessa lista aqui. Casey Mears, o Rickenhouse Jr., Sam Hornet, David Reagan e Trevor Bayne. Então, seguindo a sequência aí, o Casey Mears está, digamos que, praticamente aí dentro dessa corrida do Sprint Unlimited, e ele irá correr aí, né? Só se a German falar que não vai colocar o carro na pista, né? Às vezes já aconteceu já do piloto achar que não deve colocar o carro. Acho que um ano retrasado aconteceu isso. Um piloto, eu não lembro que carro que foi, teve um piloto que resolveu não colocar o carro na pista. Vou tentar lembrar quem que é. resolveu não colocar o carro na pista, então o piloto que estava aí na espera, no chapéu, e acabou correndo. Então, praticamente, o Casey Mears deve estar dentro da corrida. Se o Casey Mears não for, vai ser o Rick Stenhouse Jr. Eu tenho certeza que a Roush quer colocar esse carro na pista aí. Ei, Bom. Léo, só um detalhe, é quase, eu tô lendo, tá, que é quase certo que o Rick Stenhouse Jr. vai participar, porque o David Gillon, ele não tem carro, né? Ele foi colocado como elegível lá, mas não tem carro, né? É, ele é um dos que não tem carro. Mas se ele é um bom carro, Só que a né? vaga tá nele, né? A vaga A tá vaga com ele tá com lá. ele. A vaga ainda tá com ele. Então ele Isso, daí pode se ele sair, participar aí. o Stenhouse Jr. entra, né? É, lendo que é quase certo que ele não vai correr na Sprint Cup esse ano e nem na Limited. E então, pessoal, só para terminar aqui, o Guilherme, você já pode dar os seus comentários aí. Nós sabemos que sempre é uma prova que meio no banho-maria, como foi o ano passado. O ano passado foi uma prova que eu particularmente não achei muito interessante, né? Mas vamos estar aí para assistir aí. Tem toda uma regra lá, cada tantas voltas aí faz uma parada obrigatória. Depois para quem quer, no finalzinho tem 10 provas aí, o bicho pega. 10 voltas, o bicho pega aí. Então vamos aguardar um pouco aí para ver como vai ser a Daytona. A Daytona. Como vai ser a corrida em Daytona do Sprint Unlimited. Guilherme, os seus comentários aí sobre o Sprint Unlimited, o que você espera aí desse evento aí lá em Daytona, ele que abre as portas aí para a temporada 2016 para NASCAR. Então, eu também sou da tua opinião. O ano passado eu também não gostei muito. Mas enfim, é um evento já tradicional dentro, né, da semana da Daytona 500, né? Não tem muito. Eu não vejo muito sal assim, sabe, nos pilotos. Não vejo eles com grande empenho para ganhar essa prova. Mas vamos ver o que acontece. Que nem tu falou, tem um. Dos carros que estão ali, quase todos são de equipes grandes, né? Só tirando talvez o do Case Mears ali, que possa talvez poupar o carro, né? Para não correr o risco de bater, daí provavelmente ficar só com um carro para fazer a classificação, e vai que ele bate na classificação, daí tem que remendar um carro para andar, né? É complicado, ainda mais nesses formatos aí de classificação que a NASCAR inventa, né? Então. Mas talvez ele corra, né? Fique dando voltinha na pista lá atrás e só para poupar o carro. Eu acho que a gente tinha talvez bastante coisa para conversar sobre isso, mas no final das contas o que vai girar em torno mesmo é a notícia do Tony Stewart, né? Então, mas a gente fala um pouquinho mais para frente. Eu acho que vai dar algum Gibbs nessa corrida aí, Leonardo. Nessa na Unlimited, né? O ano passado não foi o 11 que ganhou o Denny Hamlin? Não, o Denny Hamlin ganhou em 2014. Quem venceu ano passado foi o Matt Kenseth. E É, ó, Gibbs também. o Kevin Harvick venceu em 2009, 2009, 2013, com a última corrida dele na SR. É, então é isso, né? Não vejo assim outros pilotos, né, andando forte. Eu sei que nessa prova acontece uma coisa diferente, né, Leonardo, que eu acho que tu não citou, que algumas equipes usam um esquema diferente para mostrar o patrocinador, né? Não é o esquema padrão da temporada, né? É um esquema diferenciado, né? Eu sei que esse ano o Brad Keselowski vai correr com um esquema diferente no Limited. Não vi outros carros assim. Se eu não me engano, também o Clint Boyer também, eu acho que vai fazer um esquema diferente, né? Não sei se tu tem alguma outra informação de outro piloto. Bom, os frames aqui são sempre bem diferentes mesmo. Ele sempre traz algo bem legal aí, né? Então, eu ainda não vi todos, né? Mas até agora o que eu vi também eu gostei. Mas eu não vi todos, não. Só deixa eu dar algumas informações aqui para os senhores, né? Esses números aqui eu vou até depois falar para vocês aí, né? Mas são números bem legais aqui, né? Por exemplo, os pilotos que mais participaram do Sprint Unlimited, né? Foi o Mark Martin com 24 participações, depois foi o Bill Elliott, o Jeff Gordon com 21, o Corey Schrader com 19, o Hutch Aldous com 19, né? E o Jeff Gordon foi o cara que mais apareceu consecutivamente, né? Ele, por exemplo, de formas consecutivas aí. Ele correu 21 vezes, né, de 1994 a 2014. Então, o Jeff Gordon aí matou a pau esse negócio aí, participou de várias edições aí, Jeff Gordon. Eu só não sei se ele foi o cara que mais venceu, mas se não me engano não foi não. Depois mais para frente nós vamos falar um pouco aqui, né, talvez na próxima edição, a gente vai falar um pouco de números aí, mas outro número interessante aqui é que o Dan Hare venceu 6 vezes esse evento aí. Em 80, 86, 88, 91, 93 e 95, né? E o Dale Jarrett venceu 96, 2000 e 2004. O Kevin Harvick também foi um cara que venceu bastante, né? Foram 3 vitórias aí, que foi 2009, 2010, 2013. Ah, o Jeff Gordon venceu 2 vezes, tá? Não foi o cara que mais venceu. Quem mais venceu foi o Dan Hare mesmo. O Gordon venceu em 94 e 97, né? O Dan Hare Jr. venceu em 2003 e 2008. Então, esses aí são alguns números aí para vocês aí. A margem de vitória, a mais apertada, foi de 0,13 entre o Kurt Busch e o Tony Stewart em 2012, né? Essa aí foi a mais apertada. E teve também uma outra aqui em 2011, que foi entre o Kurt Busch e o Jim McMurray, foi apenas de 0,58. Muito apertado mesmo essa chegada aí. Bom, tá aí o Sprint Limited, os caras que vão participar, né? Eu vou dar um chute aí, quem vai ganhar essa corrida pra mim, na minha opinião, vai ser o Cal Edwards. Vou concordar com você, Guilherme, vai ser um cara da Joe Gibbs que deve vencer. Então eu vou dar uma apostada aí no Cal Edwards. Talvez o Cal Edwards pra mim leva essa corrida aí do Sprint Unlimited. Ela que abre aí a temporada 2016. Vai dar as boas-vindas à temporada 2016. Certo? Eu vou de Matt Kenseth. Eu Então tava olhando aqui, Léo. você vai fazer um back-to-back, então. Pois é, eu tava vendo aqui só 4 pilotos que ganharam consecutivamente, né? A prova. Nunca. Eu achei que tinha bem. Que já teve pilotos mais dominantes. Só o Kevin Harvick, 2009 e 2010. O Tony Stewart em 2000 e 2001. O Ken Schrader em 90 e 91. E o Neil Bonnett em 83 e 84. Interessante isso, né? Que sempre dá um piloto diferente na maioria das vezes, né? Então, a bagunça dos números é sempre legal, né? Eu acho interessante isso. E aí, não, como é que vai ser a nossa dama? Será que ela vai se dar bem aí, cara? Ah, pra mim faz corridinha como sempre, né? Corridinha dela, o estilão dela mesmo. Eu li uma matéria semana passada aí que a Stuart House Race parece que vai estar tá mais forte esse ano. Eles estão mais preparados, mais focados aí. Mas eu não sei não, velho. Pra mim é um pouco conversa aí, né? Os caras vão estar tá na Fórmula 1 agora. Há um pouco de atenção, apesar que falaram que não vai infringir em nada aí. Mas querendo ou não, vai ser um pouco de atenções divididas, sim, né? Apesar que é que eu falo, o dinheiro sai do meu bolso. Teoricamente, no estalar dos ovos, vai sair do mesmo lado da contabilidade, do mesmo lado de débito e crédito. Então no estalar dos ovos é tudo mesmo bolso. Então, assim, a equipe vai estar tá forte, é uma equipe de ponta, né? Tem bom equipamento, recebe equipamento de primeira. Recebe motor elétrico, que também não recebe qualquer motor, recebe motor de primeira linha. Então, assim, tem tudo para fazer um bom ano, mas para mim vai fazer uma corridinha meia boca aí, né? Vai ser estilão dela aí, como sempre. Eu até não tinha te mandado umas perguntas, porque era possível que eu não participasse hoje. Eu até tinha mandado umas perguntas para o Leonardo. Então, eu vou entrar numa delas, que envolve também indiretamente, né, a Danica Patrick. Mas só entrando nisso que tu falou da Haas, eu li também um artigo, já faz umas 2 semanas, que existia essa dúvida, né, do pessoal dos Estados Unidos, que eles não queriam, né, que tirasse corpo técnico da NASCAR, né, para levar para a garagem da Fórmula 1. E daí o cara teve um cara lá, um diretor técnico lá da equipe, que falou que não tem uma coisa, não tem como se misturar com a outra. Então eles não têm como tirar um engenheiro da NASCAR, da garagem da NASCAR, para botar na garagem da Fórmula 1. São coisas completamente diferentes, não tem como. Então isso é uma das coisas que o pessoal falou para não se preocupar, né? Que uma equipe não tem nada a ver com a outra. Eu vou procurar o artigo, vou colocar lá no Twitter. E entrando no assunto, né, da Stewart, Haas, cara, eu acho que não vai mudar muito do ano passado, não. Os dois carros fortes vai ser o 14, ou aliás, o 4 e o 41. A Danica Patrick vai ficar se arrastando lá atrás, até porque ela tá com bem menos dinheiro embutido do que o ano passado. Então não sei não, cara. Não sei. Acho que tipo vai ser uma melancolia, né, essa despedida aí do Tony Stewart. Eu para mim já era para ter parado o ano passado, para não fazer tão feio. E já começou o ano mal, né, brigando com o cara aí na torcida e agora se machucou também. Então, vamos ver, né, Léo? Não sei se não vai ser um papelão do cara um cara que eu, pra mim, sou fã, tá? Sou fã dele. Mas vejo. Eu fico triste de ver um cara se despedindo assim, sabe, dessa forma. Assim como a gente viu o Schumacher, né? Que parou por cima e fez a cagada de voltar. Essa melancolia total na pista, né? Bom, eu não sou um fã do Tony Stewart, mas eu gosto do Tony Stewart como piloto aí. Ele andou super bem, né, o Tony Stewart. Sempre foi um cara que eu admirei muito pela garra, porque o Tony Stewart é um cara que tem muita garra, né? É um cara que tem garra, um cara que briga, um cara que xinga, é um cara que faz o negócio acontecer mesmo. Só que o Tony Stewart, ele perdeu um pouco o passo aí, perdeu um pouco o tempo aí, o Tony Stewart, né? Principalmente depois que ele virou o sócio aí da equipe aí, né? Começou a. Ele, quando ele foi pra equipe dele aí, o negócio desbundou mesmo aí no Tony Stewart, né? Então eu vejo que o Tony Stewart, mais que tá na hora de parar. Eu não quero entrar em detalhes do que aconteceu lá, aquela corrida de sprint car lá, que acabou falecendo o piloto que estava na pista, ele acabou pegando o piloto, né? Eu já dei minha opinião sobre aquilo lá. Quem quiser saber minha opinião, por favor, volte a fita aí, né? Eu não lembro o número da edição, mas eu falei aí qual era a minha opinião no momento. Eu continuo com a sua opinião ainda, com a mesma opinião, né? Mas enfim, não quero entrar em detalhes disso daí, quem realmente é o culpado. Mas uma coisa é certa, né? O Tony Stewart, ele já passou a hora dele, já foi o momento dele, né? Ele tá aí que meio que por tá aí, ele tá aí por ele ser o dono do negócio, né? Então assim, eu vejo que tá na hora do Tony Stewart parar mesmo, tá na hora do Tony Stewart descansar, tá na hora do Tony Stewart fazer outras coisas, né? Então já armou confusão no começo do ano. Ele já vem do ano de um péssimo ano, Tony Stewart. O ano passado também não foi fácil para ele. Péssimo ano 2015. 2014 teve problemas. 2015 não foi bem. 2016 já começou, brigou no time bowl lá, teve problema, né? Então agora teve esse acidente aí esse acidente aí andando na TV aí. Então, assim, eu não vejo aí o Tony Stewart voltando a ser o campeão que eu vi ele sendo aí quando ele chegou aí, né? Quando ele saiu da IRL, que na época era a IRL, saiu de lá e foi para NASCAR, já chegou arrebentando com o carro número 20 lá. Então, assim, eu não sei o que o Tony Stewart está esperando para aposentar, deveria ter aposentado antes, deveria ter parado antes. Depois daquele incidente que teve lá com o jovem piloto lá, ele não deveria nem ter voltado, essa é a minha opinião. Ele deveria ter ficado quieto no canto dele, deveria ter partido para outras coisas aí, porque a partir daquele momento lá, abalou o psicológico do Tony Stewart. Eu vejo dessa forma, talvez outras pessoas podem não ver dessa forma, mas eu vejo que ele foi abalado sim, depois daquele momento, e ele sofreu aí um ano amargo aí depois de todas aquelas consequências que ele aconteceu em 2014. Mas enfim, isso aí é história para depois aí, né? Já vamos falar aqui, Guilherme, da notícia do Tony Stewart, né? O Tony Stewart que se acidentou, né? Ele tava no. Eu vou até ler o primeiro pedaço da matéria aqui, né? O Tony Stewart, de 45 anos, foi hospitalizado no domingo após sofrer acidente de quadriciclo, que famoso a TV, né? Sem estar competindo. No dia anterior, ele foi visto no leilão do Bert Jackson em Scottsdale, no Arizona, e que chegou a dar entrevista para a TV e fazer a cobertura do evento. Ainda não se sabe as extensões dos ferimentos. Stuart Haas, né, emitiu um comunicado nesta terça-feira comentando o assunto. Tony Stewart, o piloto do carro 14 da Stuart Haas Racing, né, da NASCAR Sprint Cup, sofreu uma lesão nas costas devido a um acidente na tarde de domingo. Stewart foi transportado para um hospital local e nesse momento está sendo avaliado. Tony Stewart está acordado e alerta e pode movimentar todas as extremidades. Bom, então isso aí foi a nota que a Stewart Haas Racing aí, né, liberou para nós aí, né? Essa nota aí saiu hoje no próprio site da Stewart Haas. Eu entrei no site lá, conferi essa notícia aí. Então assim, o Tony Stewart acaba de sofrer um acidente de uma temporada que logo vai começar aí. Como diria um velho aí, um sábio velho aí, isso daí, meus amigos, é o destino falando para que vai dar errado, para que dá tempo ainda de continuar inteiro. Então, acho que tá mais na hora do Tony Stewart parar aí. Tá na hora, realmente tá na hora dele aposentar as luvas e o capacete dele aí. Guilherme. Então, Léo, eu concordo contigo, em gênero, grau, número, o que der para concordar. Sou da opinião também que ele tinha que ter parado lá atrás, né? Acho que ele não parou o ano passado para não estragar um pouco também da festa que foi armada, né, para o Jeff Gordon. Então, talvez até na cabeça dele seria o momento de parar o ano passado mesmo. Mas toda essa questão do Jeff Gordon. E também aí muitos falaram no início agora que ele não parou porque ele queria correr mais uma vez a Daytona 500, mas pô, cara, ele é dono de carro, velho, dono de equipe. Não é por isso que ele não parou, porque se fosse por isso ele corria igual o Bob Labonte e corre todo ano aí na Daytona 500. Ou ele, o irmão dele, corre em todo ano. O irmão dele agora parou o ano passado de tirar a vaga de piloto, eu acho que tá na hora, entendeu? Vai ser um ano melancólico se ele correr. Tomara a Deus que esse acidente, né? Tomara, graças a Deus, que ele tá bem, né? Que já saiu o comunicado, mas que abra o olho dele para ele não correr, entendeu? Deixa quieto. Corre, talvez, a Talladega ou a Coca 400 lá só para fazer uma festinha. E é isso aí, entendeu? Ou corre a Daytona 500 do ano que vem para se despedir com um carro, sei lá, simbólico. E é isso aí, entendeu? Acabou a carreira, não adianta tentar insistir. É que o cara é dono, ele é rico, é dono da equipe. Bota carro para ele andar, aí fica difícil, né? Pra gente que eu particularmente que sou fã dele, né? Mas fã naquelas assim, sabe? Não sou torcedor dele, né? Sou fã do cara. É melancólico ver uma situação assim, não é bacana. Tem que fazer igual o Jeff Gordon, assim, ó, o momento é esse e vou parar e acabou. Isso aí. Mas não tem muito o que se estender nesse assunto aí, é isso aí, né? Vamos, qual a próxima? Bom, é isso mesmo, Guilherme. Talvez o Elião e o Thiago Santa Rosa teriam alguma opinião diferente, mas eu vejo que o momento do Tony Sujo parar é esse, chegou a hora dele parar. Vai fazer o último ano aí, então tomara aí que ele consiga pelo menos encerrar com o pé direito, né? Consiga encerrar bem aí, pelo menos com algumas vitórias aí, Tony Sturt, né? Quem sabe. É claro, hoje em dia vencer no campeonato regular é dar um passo no chase aí. Quem sabe pelo menos ele consiga vencer com uma ou duas corridas aí, três, né? Competência, talento, carro ele tem para isso. Ele consiga vencer, vai pro chase aí e se dá a despedida na NASCAR aí com o pé direito aí, né? Dê as boas-vindas a sua aposentadoria aí que está chegando para 2017 aí, quando ele não estará mais na NASCAR, principalmente na Sprint Cup, né? Talvez fazendo uma ou outra corrida aí. Mas vamos torcer para uma boa despedida do Tony Stewart, né, meu amigo Guilherme? Bom, os assuntos de hoje foram esse mesmo, né? São drops sempre é um pouco menor aí. Aqui temos aqui lendo aqui no tabloide de notícias nossas aqui, temos poucas coisas aqui, né? Uma das notícias interessantes aqui, o Enyaq Mendiga, ele vai correr a Le Mans, tá? Ele vai voltar aí correndo a Le Mans. Ele quer correr a 24 horas de Le Mans. Então parece que o Enyaq Mendiga tá começando a ter gosto pela coisa aí. Enfim, eu li também que o Kurt Busch, ele quer voltar também, ele quer estar lá na Indy 500 também, igual ele fez esse ano aí, ou perdão, ano passado, né? Ele fez a Indy 500 e à noite ele fez a Coca-Cola 600. Então vamos realmente esperar ele para ver se ele consegue e vai conseguir e vai estar nas duas corridas no mesmo dia, fazendo as duas corridas aí. Isso é um trabalho e tanto para ele aí, mas vamos torcer para ver se ele a gente consegue ter um representante nosso lá na IndyCar lá. Tem uma notícia quentinha agora, que eu tava olhando, saiu agora há pouco até, eu acho, que o Cole Whitty assinou, né, com a Premium Motorsports, então vai correr full time no carro 98. Então, o garoto que a gente achou que ia desaparecer, mais um daqueles que a gente falou no Drops, né, da semana passada. A gente não chegou a falar propriamente dele, mas entra dentro do assunto, né? Daqueles que surgem de repente, né? E um sumido do mapa, né? Mas ainda bem, né? Que conseguiu assinar e vamos ter mais um ano para ver o menino tentar fazer alguma coisa. O que tu acha disso, Léo? Oh, eu ia falar dessa notícia agora, né? Eu ia falar do. Ah, desculpa, Léo, te cortei. Não, Desculpa. imagina, imagina, Guilherme. Pode falar. A Sun Energy aí quer patrocinar o Chase Elliott, né? E aí a Premium Motorsports, né, assinou aí com o Cowiff. Para mim vai ser mais um grande trabalho aí, né? É claro que não vamos ver o Cowiff vencendo corrida, fazendo top 5 ou top 10. Né? Mas vamos aí torcer sempre para o Cowiff fazer um bom trabalho. Ele que anda super bem aí com os carros menores, top 15 aí, top 20 para esse carro aí vai ser realmente uma vitória aí, já que chance desse carro fazer estar em parque é grande, né? Talvez algumas corridas aí eles vão fazer estar em parque. Bom, O carro 98, né, Léo, sempre aparecia bem no Super Speed, né? não, sim, isso é o Mac o O Mac McDowell lá sempre anda super bem lá e levava esse carro sempre para frente no Super Speed. Principalmente Talladega. Talladega esse carro andava sempre. E o Kowicz, ele anda bem, né, em Super Ele anda Speed, né? bem. O menino do Então, cabelo vermelho lá a anda gente bem. pode daqui a pouco esperar alguma coisa, né? Mas é isso aí. Bom, aqui na Sprint Cup e na. Não, na Sprint Cup. Na X-Men Series e na Truck Series, né? Ainda tudo meio quieto, nada de. Nada de. tão grande assim, né? O Anderson é um cara que eu já falei para vocês ficarem de olho nesse Anderson aí. Ele anunciou aí os seus patrocinadores para 2016. Ele vai estar correndo 2016 da temporada da Truck Series. E o Gary Little, ele também vai estar aí. Já escolheu algumas corridas aí para mim também para 2016. Esse Little aí, tá, pessoal? O Jesse Little aí, ele é filho do cara lá do Jerry. Como é que chama o pai dele lá? É o Little lá. É o veião lá. Eu esqueci o nome do pai dele. Ele é filho dele, tá? Eu esqueci mesmo. Aqui não fala na matéria. O Jesse Little, ele tava correndo na KN Pro Series West, tá, pessoal? Não, West. Ele tava na West. Não é West, não. Então ele vai estar tá correndo aí, ele já por questões de idade também, né? Ele vai estar tá fazendo algumas corridas aí na Truck Series. Depois, quando ele confirmar as corridas aí, por enquanto é Chicago, Texas e Homestead, né? Na hora que ele confirmar as outras corridas aí, durante o ano aí vai passando para vocês. E o Jordan Anderson, eu já falei para vocês aí, fica de olho nesse cara, que esse cara aí anda bem, não queria. Ô, Léo, Oi? mas olha só, é uma equipe nova, né? Não é uma equipe que já estava correndo antes, né? Eles compraram esse equipamento de quente, sabe? Porque eu acho que eles vão correr com um chassi que não é o último da Chevy. É do ano anterior, eu acho. Se eu não Do me engano. Anderson? É. Tem que dar uma confirmada nisso aí, porque eu tava olhando aqui o esquema da caminhonete dele disponível. E o chassi não parece ser o top da Chevy. Mas é uma impressão minha, né? Daqui a pouco eu posso estar enganado. Não, então, o Anderson vai estar no 66, né? Então, vamos. Assim, não tem muitas notícias aí, mas, por exemplo, pelo menos a Columbia FSC vai estar aí com o carro e algumas corridas aí. Então, a equipe ainda que está se reestruturando aí do Jeff Bowen, a equipe dele Mas o piloto é bom, aí. o O cara é piloto bom, velho, o cara é bom. Não tô falando também que esse cara vai ser o divisor de mares, né? Mas ele anda bem. Eu vi algumas corridas dele aí. Ele andou super bem, esse cara aí. Chegou com moral, fez umas corridas com moral na Truck Series. Apesar de não ter conseguido nenhum top 10, nenhum top 5 ano passado. Mas é um cara que anda super bem mesmo. Eu vi ele andando no, nos regionais aí. Eu acompanhei algumas provas dele no Twitter em corridas regionais. Na All Sports Woman lá. Almo Sports, Race lá, sei lá, é o sobrenome, o último nome lá do que a NASCAR coloca lá é estranho, eu não lembro não. Mas é All Sports, não sei o quê. É tipo assim, o regional do regional. Ele andou super bem aí, fez boas corridas aí. Vamos ver o que ele vai fazer esse menino aí, Jordan Anderson. Eu gostei muito das aparições dele aí. E uma coisa interessante, né, Léo, que para quem está começando, né, a gente até está estendendo um pouco o podcast falando de outros assuntos, mas quando a gente começa a ver NASCAR, geralmente a gente fica muito apaixonado, né, por quem está vencendo, né, por quem está andando ali no top 5 e tal. E aí, à medida que vai entrando, né, no mundo NASCAR e olhando mais corridas, mais provas e tal, a gente vai aprendendo a apreciar um pouco mais o meio do pelotão, né? O pessoal que luta com unhas e dentes, com pouco equipamento que tem para chegar na frente. E sai muita gente boa desse meio. E esse Jordan Anderson é justamente o que a gente tem que cuidar, né? É um cara que a gente não vai ter com frequência vendo ele, talvez, andando na frente. Posso estar enganado, né? Daqui a pouco o cara, né, anda só na frente. Mas acho que a expectativa não é que ele ande na frente, mas que faça boas provas, tenha uma performance bem interessante. Então, às vezes a gente não olha muito, né, para esse o meio do pelotão e deixa de ver muita coisa bacana, né, que acontece nas provas. Bom, Guilherme, então é isso mesmo, né, Guilherme? Encerrando aí a edição Drops, né? Agradeço a todos que vocês esteve por volta de 1h20 aí conosco aí. E estaremos aí semana que vem. Talvez estaremos, tá? Não vou confirmar, mas talvez a gente pode voltar. ou senão a gente vai voltar só depois do Call of, depois do Sprint Unlimited e o Call of Fire, né, da para Daytona 500 aí. Ou seja, a gente já vai voltar já durante o Speed Weeks, né? A gente vai na terça ou quarta e voltar já falando para Daytona, já falar da Truck Series, da X-Men Series e já vamos fazer as nossas primeiras apostas aí para o ano de 2016. Guilherme, forte abraço, né? Boa noite, obrigado por estar comigo essa noite aí. O Thiago e o Elão, infelizmente, não pôde estar com a gente, mas tenho certeza que na próxima edição ele vai estar aí. Thiago, boa noite. Quer deixar algum recado pro pessoal aí? Um abraço para todo mundo, né? Que comecem a se preparar, saiam com as suas namoradas, com seus maridos, com, né? Com as suas esposas. Aproveitem para fazer bastante, né? Passeio agora, porque nós logo logo vai começar a NASCAR e daí acabou, né? Acabou a paz dos casais, né? Isso aí, então, pessoal. Um grande abraço. Espero que o pessoal escute, goste, né? Façam perguntas, porque daqui uns dias começa o podcast e vai ter muito assunto para a gente conversar. Isso aí. Um abraço, Léo. Um abração, Guilherme. Eu falei errado, não é? Eu falei Thiago, mas é o Guilherme que tá comigo. Só para falar que você complementar aí, o Guilherme. Quando acabou a corrida em Roma, você foi para minha esposa, foi assim, Luciano. Agora a gente tem praticamente 3 meses, né, para a gente fazer o que tinha que fazer, passear, aproveitar. Domingo à tarde sair, sábado à noite também sair, porque a temporada vai começar. Na temporada 2016 vai chegar e vai começar e já tá chegando já. Então é claro que eu sempre dou preferência para minha família, né? Mas é assim, a curiosidade de assistir as corridas aí realmente aumenta muito, né? Algumas corridas a gente acaba até deixando, não assiste. Eu ano passado se eu não assisti uma corrida, eu acho que foi duas corridas que eu não assisti ano passado. Uma foi uma das coisas de pouco que eu não assisti, né? Se não me engano, foi uma das coisas de pouco que eu não assisti. E não assisti umas corridas noturnas também da NASCAR, não lembro qual que foi. Umas corridas de sábado à noite também eu não assisti também. Agora as outras tudo eu acabei assistindo, não resisti. Então tá, pessoal. Um forte abraço para vocês, boa semana. Cuidem-se bem e estaremos aí sempre aí online aí para vocês tirar alguma dúvida, tá, pessoal? Pode ser dúvida da história, pode ser dúvida do próprio piloto, dúvida de qualquer coisa aí, a gente tá aí, tá, pessoal? Então, forte abraço e cuide-se bem.